é com grande honra que participo nesta sessão, mas também com alegria, porque se trata de um concelho do interior do país e se trata de um investimento que se traduz em salários e que se traduz em emprego. Não posso deixar de agradecer a todos aqueles que colaboraram, digamos, no desenvolvimento deste projeto, nomeadamente ao Sr. Presidente da Câmara, José Carlos Alexandrino, que teve um comportamento muito exemplar no âmbito do conjunto de investimentos que temos no país e que, em comparação com a sua celeridade e a sua prontidão, foram uma imagem de marca neste projeto, ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, Francisco Rolo, aos seus autarcas, Presidentes de Junta, mas, muito especialmente, à CREDESAR. E permitam-me que vos diga que o Grupo Altice tem um grande orgulho na parceria com a CREDESAR. A CREDESAR é um grupo de grande qualidade e também de grande profissionalismo que hoje emprega milhares e milhares de funcionários em vários investimentos do país. Connosco tem desenvolvido um trabalho muito célebre, muito profissional e também, do ponto de vista qualitativo, um grandioso trabalho. Aquilo que está a ser feito nos últimos meses, e digamos que há um ano desta parte, é qualquer coisa que neste momento se traduz em 1.700 postos de trabalho. Há um projeto ainda para continuar. O nosso objetivo é claramente apostar nas regiões do interior, haver um investimento discriminativo positivo para o interior. É essa a vontade do acionista da Altice, de poder dar ao interior aquilo que muitas vezes outros não dão, não respeitando muitas vezes o princípio da igualdade que a Constituição prevê, e desse ponto de vista nós continuaremos a desenvolver este tipo de projetos, que não são projetos, tendo as palavras do Sr. Presidente da Câmara, apenas conseguidos, são projetos regionais